alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim. Ei, menina. Uai, ninguém quer, rapaz. Ó, eu cantei aqui, ninguém se manifestou. Mas, rapaz, mas tu também tem que ver que você já tá velho, Maurício. Para com essa história de ficar aí que quer namorar comigo. Ninguém quer. Mas eu quero é começar o programa com muita alegria, com muita paz, com muito amor, com muita felicidade. Ah, isso sim, isso é o gostoso. Isso aí é que traz alegria para o meu coração. E eu espero que também possa levar um pouco de alegria para você, aonde quer que você esteja. Que esse nosso encontro seja repleto de coisas boas, viu? É, que a gente possa, daqui até o final do programa, levar aquilo que te traz alegria, que faça você ficar bem, em paz com você mesmo. E hoje eu tenho tanta música bonita, gente. Tem aqui, olha, para vocês terem ideia. É o César e o Paulinho. Tem aqui Phil Collins, Chico Rei Paraná, Léo Magalhães, César Menotti e Fabiano. Olha, é tudo música bonita que eu vou rodar aqui. E também mais uma carta destaque, né? Ainda não vi qual é, não. É já que eu separo e digo aqui para vocês qual é a carta destaque de hoje, tá bom? Mas então vamos começar, trazendo a primeira de hoje. É com o Peão do Vale e o Valentim. Olha a cinquentona. Eita, as mulheres de 50 também estão na moda. Roda lá, menino. Olha a cinquentona. Olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela tem 50, não aparenta. Quando sai na rua, ela arrebenta. Sempre bem vestida, é um luxo só. Tô enfeitiçado por essa vovó. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela é simpática com todo mundo, sabe conversar qualquer assunto, é politizada e sabe o que diz. Ela é otimista, tá sempre feliz. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Quando essa mulher chega, acaba a tristeza. A galera fala que ela é firmeza. Se a coisa tá fria, com ela esquenta. Ela é alto astral, é pedra 90. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher.

Doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Programa Maurício Pares, a alegria do rádio. O que que é o sucesso para você, hein? É a pessoa ser rica? É a pessoa ser famosa? O que que é? É ganhar muito dinheiro? Mas olha, aqui é a definição do Ralph Waldo Emerson. O que é sucesso? Rir muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Isso é brabo, hein? Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso sim é ter sucesso. É um pouco profundo, né? Muito profundo, mas é uma grande verdade. Ralph Waldo Emerson, o autor da frase. Gostei também. Quando eu gosto, eu repasso para vocês também, né? Tem que ser assim. Olha agora quem vem aí. Maurício Fares. Vamos cantar, Maurício Fares? Não, então é uma dobradinha. Maurício Fares, Ronda, depois Phil Collins, Another Day in Paradise. Roda as duas, roda, menino. De noite, eu rondo a cidade a te procurar, sem encontrar. Por todos os lugares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa abatido, cansado, desiludido. O sono, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cenas de sangue num bar da Avenida São João. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desista, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Programa Maurício Fares. tem uma frase aqui também que colocaram na minha linha do tempo. Eu sei lá, eu não concordo muito com ela não. Aqui, não existe cedo ou tarde. Não existe tempo certo ou errado. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Vocês concordam com essa frase? Hein? Eu tenho aqui uma certa restrição, porque muitas coisas acontecem quando você faz acontecer, né? A gente não pode ficar só parado esperando as coisas acontecerem, não. A gente tem que fazer acontecer. É por isso que eu digo que eu não concordo muito com essa frase aí, não. Mas, de qualquer forma, tem a sua razão de ser. Porque é claro que a gente muitas vezes vai ficar aqui, ah, mas isso aí já estava previsto que seria assim. Mas não é porque está previsto que a gente vai deixar que seja assim. A gente pode modificar algumas coisas assim, claro que pode. A gente não pode ser passivo a vida toda esperando só acontecer, não. Olha aí quem vem agora para cantar. Chico Rei e Paraná, tá doendo, que sufoco. Meu amor tá com raiva de mim, roda lá, menino. Tá faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, vou aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo. Faltando a flor, tá sobrando espinho, machucando meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim. Tô sofrendo. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Programa Maurício Pares, a alegria do rádio. Meu Deus, não se fala em mais nada aqui no Brasil, a não ser em Copa do Mundo agora, né? O país já parou muito antes, aí você vê, só vai ser lá pro dia 12 do mês que vem que vai começar a Copa e já... Parou, já não se fala mais em nada a não ser em Copa do Mundo. Que horror. E depois, e o pior de tudo, que o Brasil vai parar de novo, que daí um pouco vem as eleições. E aí? Né? E aí? Você já viu o que vai acontecer, né? Eu só tenho medo depois dessa Copa e depois das eleições, o que vai ser do nosso pobre Brasil e o que vai ser do nosso pobre povo. Não vai ser fácil, não, viu? Não vai ser fácil mesmo. não está sendo fácil. Não está sendo fácil e nem vai ser fácil tão pouco. Vamos rodar a música, porque está quase na hora da carta de destaque. É a cartinha pequenininha de hoje, gente. É a cartinha do rapaz tímido de Araçatuba, em São Paulo, viu? Agora eu vou trazer para vocês Léo Magalhães, 1º de abril. Ô, cabra mentiroso, olha aí, tá pregando peça nos outros, né? Inventando mentira. Então roda lá o 1º de abril. Se eu bebi, não foi por causa de você. Posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Não vá pensando que ainda sofro por você. Se alguém falou que eu dei mostrado seu retrato, isso é conversa. Sua vida quer saber, não me interessa. Eu te asseguro, eu nem me lembro de você. Segue a sua estrada e eu já te esqueci. Você também assumiria que não me esqueceu. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é 1º de abril. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é 1º de abril. Programa Maurício Fares. É, já que hoje eu tô aqui dando destaque para as frases da internet, olha uma aqui da minha querida amiga Fernanda Santiago de Oliveira. Muito boa essa frase da Fernanda. Vencedor não é apenas quem conquista algo. Vencedor é quem conquista, não perde a sua essência e jamais esquece de onde veio e de quem o ajudou no caminho. E a isso sim, isso aí a gente dá o nome de gratidão. Angélica Araújo, que é a autora da frase, mas quem postou foi a minha amiga Fernanda Santiago de Oliveira. Porque muita gente esquece, né, quem foi que ajudou na caminhada e acaba até cometendo ingratidão. E aí não, quando as pessoas reconhecem e quando a pessoa sempre aí abre os braços para receber aquele que ajudou nos momentos difíceis, aí então isso aí chama-se gratidão. E gratidão é uma coisa que não tem preço. Não tem. Claro que não. Você é grato às pessoas e a quem quer que seja, apenas porque é grato, não é? Olha o Neil Diamond agora, vem cantar. I am I say. Roda lá, menino, roda. You can win the fight, you can grab a piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life. The reason you need two hearts on one side. When you stand alone and you know I'm there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone. Comerciais que a gente vê aí que acabam realmente causando um impacto muito grande. Por exemplo, vocês viram o comercial de despedida da Kombi? Porque a Kombi deixou de ser fabricada em 2013, no final de 2013. A última Kombi que saiu aí não vai ser mais fabricada. Aí fizeram um comercial de despedida da Kombi. Foi muito bonito, muito bem feito. Eu achei assim um trabalho realmente gratificante. Quem teve Kombi, eu já tive Kombi na minha vida, sabe o quanto foi um carro muito importante pra gente, né? Pra mim, principalmente, foi um carro muito importante na época que eu tinha essa Kombi. E agora o comercial de despedida ficou lindo, ficou emocionante mesmo. E muita gente chorou, inclusive o besta aqui, viu? Inclusive o bobão aqui também, ó, deixou rolar. Não tive vergonha de deixar cair, não. Ih, rapaz, pra falar nisso, vamos trazer logo... Não é a hora da carta de destaque ainda não. Ainda tem mais uma música. Então, depois dessa música aqui do César Menotti Fabiano, aí sim, aí nós vamos pra nossa carta de destaque. Então, roda lá, mensagem pra ela, César Menotti e Fabiano. Vamos lá, menino. Mandei mensagem pra ela, ela não me respondeu. Liguei no seu celular, a secretária atendeu. Resolvi abrir meu coração e falar tudo o que eu senti. Na verdade eu me apaixonei. Na primeira vez que eu te vi, vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem. Pois só desse jeito eu tive coragem de abrir o jogo nessa ligação. Porque me deu a esperança de ficar com você. E falar tudo que eu senti. Na verdade eu me apaixonei. Na primeira vez que eu te vi, vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem. Pois só desse jeito eu tive coragem de abrir o jogo nessa ligação. Com você, liga o seu telefone se não lhe atender, porque você brincou com o meu coração. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ô menino, ô menina, vamos lá para nossa carta de destaque, né? É, agora, olha, a carta é pequenininha, mas é uma carta legal, interessante, viu? Vamos conhecer então a história. Ah, mas primeiro tem que soltar a vinheta, né? Então, solta a vinhetinha aí, menino, da carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. Conforme eu estou dizendo a vocês, a carta é do rapaz tímido de Araçatuba, em São Paulo. Eu não conheço Araçatuba, tenho vontade de conhecer. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Olá, Maurício, tudo bem? Olha, Maurício, eu te ouço através da Rádio Web Clip do Duda Mel. Ô, mas quanta gente que me ouve através do Duda, hein? Que legal, através da Rádio Web. Legal mesmo. Mas quando eu perco o horário, Maurício, aí eu ouço diretamente no site da Rádio Estúdio Brasil. Olha, Maurício, eu tenho 18 anos, mas nunca namorei porque eu morro de vergonha de chegar para uma garota e falar com ela de namoro. Eu vejo os meus colegas ficando e namorando e eu gostaria muito de ser igual a eles, mas não tem jeito. Quando eu fico na frente de alguma menina, eu perco a fala, fico bobo sem saber o que fazer, começo a gaguejar, então não falo nada e saio de perto da menina apavorado. Eu gostaria de saber se existe algum remédio para acabar com essa timidez toda, Maurício. Os meus amigos falam que isso é bobagem da minha parte, que eu não, e que eu deveria largar dessa bobagem de timidez. Mas eles não sabem da força que eu tento fazer para mudar e não consigo. Se tem alguma festa ou balada, Maurício, eu até que vou. Mas eu fico num canto escondido com vergonha de aparecer e acabar sendo alvo de gozação da turma. Quando eu bebo alguma coisa, até que eu consigo dominar a timidez. Mas de cara limpa eu não dou conta não, Maurício. O que é que você me aconselha a fazer, hein? Agradece o jovem tímido de Araçatuba em São Paulo. Viu? A carta dele pequenininha, mas interessante. Olha, menino, o seu caso é de timidez, sem sombra de dúvida. Agora, a pior coisa é a pessoa corrigir algum problema com o auxílio de bebida. Isso aí não. Dos males, o menor. Olha, é preferível você ser tímido que viciado em bebidas, não acha? Esse é o pior que é o caminho que alguém poderia tomar para querer resolver problema, pois acaba adquirindo outro, o vício. E até porque quando acaba o efeito da bebida, a pessoa se sente péssima, se sente ruim, muito pior do que antes. Então não vale a pena. Não é por aí, não se iluda achando que você cria coragem por estar com alguma bebida na cabeça, porque isso vai ser um problema muito maior. Lembre-se que quando acabar o efeito, você vai estar muito pior do que era antes de beber. Mas menino, timidez tem controle sim. É uma coisa que você vai ter que ficar dizendo a você mesmo insistentemente, que você não é pior que ninguém e que as pessoas vão ter que te aceitar assim como você é. Isso não é da noite para o dia que você vai conseguir dominar, não. A timidez. Eu disse dominar? Não. Na verdade, a palavra certa não é dominar, é controlar. Mas como eu te disse, você vai ter que ficar repetindo isso para você mesmo noite e dia. E você vai acabar condicionando o seu inconsciente para que ele te lembre no momento em que a timidez se tornar mais forte. Até porque, também além de você não ser pior que ninguém, as pessoas só têm duas respostas para você. É, elas não vão ter mais do que duas respostas. Ou é sim ou é não. Então, parta desse princípio, meu jovem. Agora, outra coisa, sabe, que é a sua idade. É, isso é muito comum nessa faixa etária, esse problema de timidez. É aquela velha história da autoafirmação, onde o espírito do jovem está querendo se libertar para deixar nascer o homem que pulsa dentro de você. Ih, rapaz, eu também fui extremamente tímido nessa idade. Mas além de ter feito, né, esse exercício que eu te falei aí, de ficar conscientizando, de ficar falando para o meu próprio eu, né, sugestionando meu inconsciente, eu ficava dizendo noite e dia que eu não era pior do que ninguém, que eu tinha que controlar essa timidez. Então, com o passar dos dias também, a idade chegou. E aí eu consegui controlar a danada da timidez. Você pode até falar, ah, mas você não tem nada de tímido. Mas eu ainda sou tímido, sim. Mas não tenho tanto. Mas viu? Mas eu tenho tanto controle sobre a timidez que ela já não me causa nenhum problema mais. Assim vai acontecer com você também, meu jovem. Eu tenho certeza que muito breve você estará aí todo prós e faceiro no seu grupo de amigos, sem ter que abaixar a cabeça, né? E nem os olhos por vergonha ou timidez de alguém ou alguma coisa. E também com as garotas. Você que diz nunca ter namorado até hoje, se bem que eu acho que isso aí também não tem nada a ver, você vai estar tão confiante em si mesmo que chegará a ponto de fazer o que diz essa música do Edson e Hudson, sem ficar ruborizado, né? Menina, você quer namorar comigo? É, vai chegar o ponto que você vai dizer isso aí sem ficar nem um pingo vermelho, não vai ficar nem com a cara vermelha de vergonha. Você... Olha, faça isso, meu jovem. Pode ter certeza que um bocado é por causa da idade, quando você ficar um pouquinho mais maduro, mas daqui um ano e pouco, isso aí vai acabar naturalmente. Mas você também vai dizendo para você mesmo, eu não sou pior do que ninguém, não sou melhor, mas também não sou pior. Então não tem por que eu ficar com vergonha das pessoas, ficar nessa timidez. Aí pronto, aí você vai adquirindo autoconfiança, vai se autossugestionando e criando aquela confiança que precisa, tá? Então, já que eu falei da música do Edson Hudson aí, eu vou rodar ela pra você, viu? Quer namorar comigo? Roda lá, Edson Hudson, menino. Um abraço, meu jovem. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e boa sorte pra você, viu? Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim. Abra um sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, me chama que eu vou. Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você. Hoje eu criei coragem pra dizer que o que eu sinto por você é amor. Séria, viu? A gente pensa que não, mas isso aí destrói a vida de tantos. Ih, eu conheço tanta moça e tanto rapaz que, por causa da timidez, acabam ficando pessoas recalcadas, chateadas, amarrotadas, amarguradas. Timidez é até bom a pessoa ser um pouco mais recatada, mas ser tímida a esse ponto, aí já é demais, viu? E o pior é que tem muita gente que é assim mesmo. Mas a gente tem que procurar controlar, porque timidez tem controle, é o que eu falei. Cura, não sei, mas controle tem. A pessoa querendo, ela controla a timidez, sim. É um trabalho, não é fácil também de controlar, mas acaba controlando. Rapaz, vamos embora. Maurício, tá na hora. Ô, gente, olha, um abraço pra todos. Ai, não abraça tão apertado também não, rapaz. Você tá apertando demais. Menina... E olha, vocês fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e até o próximo programa, até segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 26, eu tô de volta, viu? Então, o programa também, esse programa vai ficar sábado e domingo aí no site. Vocês, se quiserem ouvir novamente no sábado e domingo, é só entrar no site da Rádio Estúdio Brasil e vocês vão ouvir novamente o programa do Maurício Fares, tá bom? Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.